Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de liderança, hoje no capítulo 7 do livro Espírito Santo e seus dons, do pastor Kenneth Hagin, da editora Graça Editorial. O título é muito importante falar em outras línguas? Bem, irmãos, irmãs, líderes, ter a plenitude do Espírito Santo é mais do que falar em outras línguas. Mas as línguas são uma parte integrante e importante de receber o Espírito Santo, posto que são a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo, como mostra Atos 2:4. Além disso, falar em línguas é uma parte integrante da vida devocional, nossa relação com Deus, vida de oração do cristão, pois, conforme disse o apóstolo Paulo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Eu também posso dizer, juntamente com Paulo, diz o pastor, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, e eu reforço, junto com o pastor Kenneth e o apóstolo Paulo, dou graças por o Senhor ter me dado esse dom, e cada vez ampliado, está ampliando as línguas, uma variedade de línguas. A pergunta é: as línguas já foram aniquiladas? No mundo eclesiástico dos nossos dias, muitas pessoas dizem: as línguas já foram aniquiladas, pois a Bíblia diz que as línguas cessarão. A Bíblia realmente diz que haverá um dia em que as línguas cessarão. Mas isso não se refere à era presente da Igreja, à era da graça. Apesar disso, para procurarem comprovar que as línguas já cessaram, tais pessoas usualmente se referem a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 12. Vamos ver o texto. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essas pessoas, queridos líderes, usam o versículo 10 na tentativa de comprovar que as línguas cessaram, dizendo que a Bíblia é perfeito, é o perfeito, é o que é perfeito. E que já veio. Dizem que, posto que agora temos a Bíblia na sua forma completa, já não precisamos daquilo que é em parte, que inclui os dons sobrenaturais. É claro que a Bíblia é perfeita, mas nossa compreensão da Bíblia certamente não é perfeita. Logo, até vir o que é perfeito, continuamos a ver como em espelho, obscuramente nessa vida. Logo, o que é em parte, 1 Coríntios 13, 10, não cessou. 1 Coríntios 13, 8 nos ajuda. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, passará. O conhecimento. As pessoas dizem que as línguas cessaram. Não falam nada a respeito do desaparecimento da ciência. Mas se é para citarem aquele versículo, precisarão citar o versículo inteiro. Porque ele também diz: havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. 1 Coríntios 3 e 8. O versículo 10 diz que quando vier o que é perfeito, veremos face a face e não como em espelho obscuramente. É então quando as profecias, as línguas e a ciência desaparecerão e cessarão de existir. Mas conforme nós estamos mencionando, isso não acontecerá durante essa era da igreja. Posto, porém, que é bem evidente que ainda vemos como em espelho, obscuramente, também fica óbvio que ainda não veio o que é perfeito. Logo, as profecias, as línguas e a ciência ainda não passaram e nem cessaram de existir. A ciência ainda não passou. As profecias ainda não falharam, nem cessaram de existir. E, portanto, as línguas também não cessaram. No entanto, as línguas cessarão algum dia. No céu não haverá necessidade das línguas, porque aquilo que é perfeito terá chegado. 1 Coríntios 13, 10. Em 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Examinemos a tradução de Mofate, de 1 Coríntios 14, 2. É a versão amplificada. Pois quem fala em uma língua dirige-se a Deus, não aos homens. Ninguém o entende. Está falando de segredos divinos do Espírito. Quando chegarmos ao céu, não haverá mais mistérios nem segredos, de modo que não será necessário falar em línguas enquanto estivermos nesse lado do céu. Porém, as línguas não cessarão. Então, enquanto estamos aguardando o momento da perfeição completa, quando estaremos num novo corpo, no novo céu, na nova terra, aí elas cessarão. Mas, por enquanto, não. Bem, irmãos, a pergunta próxima é: as línguas estão à disposição de todos os crentes em Cristo Jesus? Conforme dissemos, ter a plenitude do Espírito é mais do que falar em línguas. É bom ter claro isso. Mas o falar em línguas é a evidência inicial de termos a plenitude do Espírito. Há aqueles que alegam crer que em falar em línguas, alegam crer em falar em línguas, mas que não acham que as línguas sejam necessárias para todos os crentes. Ora, irmãos, mas o batismo no Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Atos 2, 38 e 39. Logo, falar em outras línguas como evidência da plenitude do Espírito Santo também é para todos aqueles que creem. Está à disposição de todo aquele que crê. Aqueles que dizem que o falar em outras línguas não é necessário para todos os crentes usam o texto de 1 Coríntios 12, 30, que diz: falam todos em outras línguas, para comprovar seu argumento. É verdade, porém, que alguém pode tirar do contexto uma parte do versículo da Escritura, ou até mesmo um versículo inteiro, para tentar comprovar o que quiser. Precisamos, no entanto, ler o contexto inteiro para ver o que o autor está querendo dizer. Para sabermos o que Paulo está querendo dizer em 1 Coríntios 12, 30, falam todos em outras línguas? Devemos ter o contexto inteiro em 1 Coríntios capítulo 12. Tendo feito isso, olhemos especificamente os versículos 27 até 30. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons, todos têm o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? De que Paulo está falando? Irmãos, ele está falando de dons ministeriais, os dons da igreja e de dons espirituais. Para todos os cristãos. Nesse trecho da Escritura, é disso que ele está falando. Está falando a respeito dos dons ministeriais e o respeito, e a respeito, perdão, dos dons espirituais. Os dons ministeriais para a igreja são aquelas pessoas do corpo de Cristo que são chamadas por Deus para ocupar o quíntuplo ministério. Esses apóstolos, profetas, mestres e assim por diante, alistados aqui em 1 Coríntios 12, 27 e 28, são os dons de ministério que Deus tem colocado na igreja. Por exemplo, primeiramente, apóstolos. Não é um dom espiritual para sua íntima comunhão com Deus, e sim um cargo, uma função, uma tarefa ou um dom ministerial, melhor colocando. Em segundo lugar, profetas não é um dom, um dos dons do Espírito, mas um dom ministerial, é para a igreja. Em terceiro lugar, mestres. O cargo de ensinador não é um dom espiritual propriamente dito, mas um dom ministerial para a realização do ministério da igreja, ou uma pessoa vocacionada para ministrar ao corpo de Cristo. Logo, líder, nesse trecho bíblico de 1 Coríntios 12, 27, é Paulo que está falando a respeito dos dons ministeriais, as pessoas vocacionadas ao quíntuplo ministério, e não dos dons espirituais. A fim de vermos a diferença entre os dons ministeriais, ou os ministérios da igreja, e os dons espirituais, examinemos os nove dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Paulo os alista na primeira parte desse capítulo, 1 Coríntios 12, 8 a 10. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, é uma fé especial, o outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Certamente é verdade, querido líder, que os dons do Espírito, por serem manifestados através dos leigos e não a respeito, e não apenas através dos dons ministeriais, ou seja, os que foram chamados ao quíntuplo ministério, pois a Bíblia diz mesmo, manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Há pessoas, no entanto, no quíntuplo ministério, que estão especialmente equipadas com certos dons do Espírito, a fim de cumprirem uma função na igreja, um ministério na igreja, no corpo de Cristo. Não dizemos que essas pessoas têm dons espirituais, propriamente dito, ou dons do Espírito. Não. Nós dizemos que são ministérios da igreja, dons ministeriais que Deus tem colocado na igreja. Paulo fala a respeito dos dons ministeriais ao escrever à igreja de Éfeso. Paulo disse que quando Jesus subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons, aos homens. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4:8. Quais foram aqueles dons? Paulo passa a listá-lo. São dons ministeriais que Jesus concedeu à igreja. E ele mesmo concedeu uns, repetindo, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, há cinco dons ministeriais, ou funções ministeriais. São pessoas no corpo de Cristo, especificamente chamadas por Deus para ocupar o quíntuplo ministério, esses cinco ministérios. Agora examinemos 1 Coríntios 12, 28, no seu contexto, a fim de compreendermos o que Paulo queria dizer com essas palavras. Falam todos em outras línguas? 1 Coríntios 12, 30. Então, aqui, nem todos talvez falassem em outras línguas, se bem que está à disposição de todo cristão. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo também está listando os dons ministeriais da igreja, mas ele os alista de uma maneira um pouco diferente. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Agora examinemos cada um desses dons ministeriais, a fim de podermos compreender a frase falam todos em outras línguas, aí você vai poder entender o contexto. Conforme já dissemos, apóstolo, profeta, mestre, que também são mencionados em 1 Coríntios 12, 28, indicam aqueles que estão nos cinco ministérios da igreja. Paulo, em seguida, também inclui o ministério de socorro, porque aqueles que estão no ministério de socorro ajudam aqueles que foram chamados ao quíntuplo ministério, aos cinco ministérios da igreja. Mas o que se diz a respeito de milagres e aos dons de curar? 1 Coríntios 12, 28. É uma questão. Vejamos a diferença e a similitude. Milagres e dons de curar. Aqueles dons de milagres e dons de curar indicam um dom ministerial. O cargo de evangelista, a função de evangelista, o ministério de evangelista, por exemplo. O ministério do evangelista não é alistado aqui, a não ser como milagres, dons de curar, o que indica a função, o ministério de evangelista. Filipe é o único exemplo que temos de um evangelista segundo o Novo Testamento. Podemos vê-lo operando o seu ministério, os milagres, os dons de curar, que indicam o ministério de evangelista. Atos 8, 5, 5 a 7. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões, atendendo unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados. Posteriormente, Filipe foi chamado evangelista. Acho que está ficando claro a diferença dos dons ministeriais, os cinco dons ministeriais da igreja, e os outros dons ministeriais que estão ligados a esses cinco, e os nove dons espirituais. Atos 21, 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Ora, se alguém for um evangelista, segundo o Novo Testamento, estará equipado com dons sobrenaturais, tais como a operação de milagres e os dons de curar. Na realidade, são necessários esses dois dons, no mínimo, esses dois dons, para constituir o cargo de evangelista. A função, ministério de evangelista. Hoje em dia se tem banalizado ou menosprezado ou desconsiderado ou colocado de lado o ministério do evangelista em diversas igrejas, ou diminuído. Muitas vezes damos o nome de evangelista a pessoas que realmente são apenas exortadores, em outras palavras, simplesmente exortam os pecadores a ficarem salvos, mas não são realmente evangelistas. São anunciadores do evangelho, mas não são realmente evangelistas. Segundo o padrão do Novo Testamento, eles são exortadores, eles exortam, eles chamam para o caminho. Exortar significa isso. Os exortadores não têm os dons de curar, nem o dom da operação de milagres, funcionando no seu ministério. São exortadores. Essa é a função no corpo de Cristo. E conseguem exortar as pessoas a ficarem salvas, mas não há manifestação de dons sobrenaturais operando nas suas vidas ou ministérios de modo contínuo. Pode acontecer em um episódio ou outro, mas não é contínuo. Paulo fala daquele que exorta na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 8. Socorro, por exemplo. O ministério de socorro também está incluído nesse texto de 1 Coríntios 12, 27 a 30. Trata-se das pessoas do corpo de Cristo que são divinamente chamadas e ungidas por Deus para ajudarem aqueles que estão nos cinco ministérios da igreja. O versículo 28 chama esse ministério de socorro como algo muito importante, mas eles fazem parte dos cinco ministérios da igreja. A função do socorro é desempenhar um papel de apoio àqueles que são vocacionados ao ministério. As igrejas devem recuperar esse ministério do socorro. O caso do governo. O ministério do pastor não é alistado nesse versículo de modo específico. Todavia, o cargo de governo, porém, é alistado. E essa palavra indica o cargo de pastor. Por quê? Você me pergunta, porque o pastor é o anjo da igreja, porque o pastor é o líder da igreja, é o chefe da igreja. Ele governa ou pastoreia o grupo local. Vejamos a variedade de línguas. Outro dom do ministério que vemos alistado em 1 Coríntios 12, 28, é a variedade de línguas. Paulo não mudou de assunto nesse versículo, querido líder. Ainda está falando a respeito dos dons ministeriais, dos cinco dons ministeriais da igreja, ou dos quíntuplos, cinco, cargos ou funções do ministério, e não dos dons espirituais, daqueles nove dons espirituais. Traduzindo para você, em outras palavras, nesse trecho, Paulo não está falando a respeito de receber o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ele está se referindo ao falar em línguas como um dom devocional, porque disse: porventura são todos apóstolos? Não, não são todos apóstolos. Ou todos são profetas? Não. Não são todos profetas. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Todos os irmãos têm o dom de curar? A resposta é clara: não. 1 Coríntios 12, 29 e 30. Então Paulo disse: falam todos em outras línguas? Ele pergunta. Interpretam-nas todos, 1 Coríntios 12, 30? A resposta é não, nem todos falam em línguas como um dom dos cinco ministérios da igreja. Paulo não estava falando a respeito de pessoas receberem o Espírito Santo, o batismo, e falarem outras línguas na sua vida devocional particular. Todos os cristãos, por um lado, são encorajados a falar em línguas a si mesmos e a Deus. 1 Coríntios 14, 2 a 4. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está em você, e você que foi batizado no Espírito Santo, pode falar em outras línguas, está à sua disposição. Isso não significa que o seu ministério, um dos cinco ministérios da igreja, seja semelhante ao de outro irmão ou irmã. Paulo estava falando a respeito de ministrar em línguas numa assembleia pública, como interpretar, como dom ministerial. E nem todos fazem assim. Ministrar em línguas na assembleia pública, com interpretação, numa base mais contínua, denota um dom ministerial, que é o dom da variedade de línguas, que se relaciona mais estreitamente com o cargo de profeta, cargo do profeta. E nem todo cristão tem aquele dom. Não há referência aqui ao crente, ao cristão, que é usado de modo ocasional nas línguas ou na interpretação de línguas. O que fica claro é que todo cristão pode ter o dom de falar em outras línguas na sua vida devocional particular. Foi batizado no Espírito Santo, pode receber a evidência desse batismo falando em línguas. Os dons do Espírito são para todos os cristãos. Mas os dons do ministério, dos cinco ministérios da igreja, somente se referem àqueles que são chamados ao quíntuplo ministério ou aos cinco ministérios da igreja. É verdade, líder, que os leigos às vezes são usados na manifestação do dom de línguas e da interpretação de línguas. Isso não está restrito aos pastores, ao clero. O dom do Espírito, alistado em 1 Coríntios 12, 10, não está restrito, mas na realidade, a variedade de línguas, preste atenção, mas na realidade, as variedades de línguas alistados aqui em 1 Coríntios 12, 28, não se refere a membros leigos falando em línguas, refere-se a uma função. Há um cargo, se na sua igreja se utiliza isso. Um dom, que eu prefiro, dos cinco ministérios da igreja. Tá bem? Então, são os nove dons que todo cristão pode ter e os cinco ministérios. E há uma diferença entre os nove dons e os cinco ministérios. Algumas coisas, se sobrepõem uma à outra, se unem uma à outra, outras coisas não. Em 1 Coríntios 12, 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, vou repetir, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, e depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Em 1 Coríntios 14, 27 e 28, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Isso é importante. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Foram milhares de vezes. Milhares, onde eu estive em ambientes de igrejas não pentecostais, onde eu fiquei orando em línguas silenciosamente, porque eu não tinha certeza que alguém ia interpretar, e o Espírito Santo me dava ordem para isso. Digo eu, não o autor. Então é importante. Se vai falar em público, tem que haver interpretação. A menos que nós tenhamos todos um grande avivamento e haja liberdade no espírito, e enquanto se fala em línguas, alguns vão interpretando lá no fundo da igreja, no meio da igreja, na frente da igreja. É coisa tremenda. Paulo estava falando aqui a respeito de um dos cinco dons ministeriais, equipado com línguas e a interpretação de línguas. Esse equipamento espiritual, essa capacidade espiritual da variedade de línguas, é manifestado de modo consistentemente através de quem é vocacionado aos cinco ministérios da igreja. Particularmente no cargo de profeta. Bem, vejamos as línguas em interpretação no Ministério Público. Pastor Kennedy diz assim: durante anos tenho ministrado às pessoas mediante o dom de línguas e interpretação. Agora faço a mesma coisa na profecia. É importante notar que uma pessoa nem sempre, necessariamente, tem um só dom operando por vez. Muitas vezes os dons espirituais operava junto com outro dom, assim como as cores do arco-íris, às vezes juntas, às vezes vêm juntas e transbordam umas para dentro das outras. Por exemplo, já ministrei cura às pessoas através das línguas e da interpretação. Já as vi levantarem do leito de morte, ainda hoje têm vida boa e saúde boa. Nesse caso, o dom de curar opera em conjunção com as línguas e a interpretação. Além disso, mediante as línguas e a interpretação, do Espírito Santo deixará manifesto os segredos dos corações humanos. E às vezes, mediante línguas e interpretação, o Espírito de Deus operando através de mim, diz ele, o autor, tem contado a pastores a exata necessidade do desejo do seu coração. Esse é um texto de testemunho do pastor Kennedy. E da importância do dom de línguas, do ministério de línguas, o valor de falar em outras línguas. Muitos têm sido despojados das bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus pretendia que recebessem, por crerem que falar línguas não é para todos, ou que falar línguas é um dos dons inferiores do Espírito. Confundem até com fruto, irmãos e irmãs, mas o fruto do Espírito é outra coisa. E o maior sinal é o amor. Antes de eu ser batizado no Espírito Santo, costumava dizer: temos sabedoria e conhecimento. E esses são os maiores dons do Espírito. A Bíblia nunca disse nada a respeito de a sabedoria e o conhecimento por si só serem dons espirituais, dons do Espírito. Mas eu não tinha instrução suficiente para saber disso, diz o pastor. Eu também demorei bastante tempo até entender isso. Já estava no meu segundo ano de ministério pastoral. O que a Bíblia diz é: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Mas a Bíblia não está falando aqui sabedoria e do conhecimento de modo geral. Não é conhecimento natural. Não é ciência em geral. Está falando de dons espirituais, da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento que só Deus tem. Conforme já mencionamos, falarmos antes de receber o batismo no Espírito Santo. Temos a sabedoria e o conhecimento, e esses são os dons importantes. Falávamos também, porque isso diz respeito à minha vida. Ora, alguns daqueles pentecostais, nas igrejas pentecostais, talvez tenham aquele donzinho mencionado lá embaixo. Ele é o menor. Eu me lembro de pensar isso. Eu quero o amor. Eu quero o amor. Eu quero o amor. Nem tinha feito ainda a separação entre o fruto e o dom. Então, a gente dizia, aqueles pentecostaizinhos, ou aqueles pentecostais que não sabem nada, tem aquele dom mencionado lá embaixo, pelo fim de 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10, o dom de línguas. Mas aquele dom realmente não é muito importante. Não precisamos dele. Nós ficamos, irmãos e irmãs, totalmente atônitos quando o Espírito de Deus começou a nos mostrar pela sua palavra que precisávamos desse dom espiritual valioso, precisávamos receber o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Vou repetir a palavra, com a evidência de falar em línguas. O Senhor mostrou-me pela madrugada que quando eu recebesse a plenitude do Espírito Santo, eu falaria em outras línguas, Atos 2:4. Essa madrugada Eu estou fazendo uma campanha e hoje fui dormir às 6 da manhã, buscando a presença do Altíssimo e orando ao Senhor. E durante muitos momentos fiquei calado para ouvir a voz dele, em muitos momentos li a palavra, em muitos momentos orava ao Senhor no nosso idioma conhecido, e em outros momentos orava em mistério, orava em línguas. E o Senhor, ainda nessa noite, me revelou o propósito dele para. Era quase 5 horas da manhã e ele me revelou o propósito dele para o ano que vem. O ano 2022. Ou seja, o Espírito de Deus revelou-me pela palavra que falar em línguas é uma evidência ou sinal inicial da plenitude do Espírito. Veja, eu não estou falando que é o sinal final, que é o fim do processo. Não, estou dizendo que é o início. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mesmo assim, o falar em outras línguas não ocorre meramente como a experiência inicial de receber a plenitude do Espírito, para então parar, cessar. Não, é só o começo. Falar em línguas é uma experiência contínua, querido líder, durante o resto da vida. Conforme diz o obreiro, o pastor Howard Carter, é um ribeiro corrente que nunca deve secar-se, mas que continuamente enriquecerá a vida espiritual. Note que ao escrever à Igreja de Corinto, Paulo decididamente encorajou os cristãos de Corinto a seguirem a prática de falar em línguas na sua própria vida particular de oração. E ele cita várias razões para isso. Eu vou citar uma só. O Espírito Santo testifica no meu espírito, fala ao meu espírito, revela ao meu espírito a vontade de Deus. E o Espírito Santo intercede a Deus aquilo que está no meu espírito. Ele geme por mim, porque o espírito do homem é como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Então, quando o Espírito Santo fala ao meu espírito, ele ilumina todo o meu ser. Está lá em Provérbios. Paulo disse: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Irmãos, olhem a importância disso. Se você quer crescer espiritualmente, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Em 1 Coríntios 14, 4. Essa outra língua, usualmente, é desconhecida de quem a fala, mas não necessariamente desconhecida de todos. E nunca é desconhecida para Deus. Por exemplo, ao falar publicamente em línguas, em ocasiões diferentes, diz o pastor: já falo em várias línguas diferentes, que nunca aprendi, tais como hebraico, chinês. E algumas pessoas que estavam presentes tem compreendido as palavras. Mas se alguém me pedisse agora que falasse alguma dessas línguas, eu não poderia falar uma só palavra em nenhuma delas. Nesse sentido, portanto, as línguas me eram desconhecidas, mas não eram desconhecidas de todos os presentes. E certamente nunca eram desconhecidas de Deus. Por isso, não tenha medo, ore em línguas. Um judeu estava presente num culto que o pastor dirigiu no Texas e ele não acreditava em Cristo como Messias, nem acreditava no Novo Testamento. No fim do sermão, o pastor orou em línguas e não interpretou. O judeu foi falar com ele depois do culto e disse: "Cavalheiro, você fez uma declaração em aramaico hoje à noite, que nunca ouvi ninguém fazer. Realmente, nenhum judeu faria uma declaração assim. Fiquei pensando, como você, então, falou dessa maneira? Ele ficou pensando, como você se sairia quando começou a traduzi-la? E falei então, como me sair, diz o pastor. E o judeu disse, ó, você foi esplêndido. Ainda bem. Aleluia, irmãos e irmãs, líderes. Eu não sabia o que estava dizendo, porque a mente fica infrutífera, irmãos. Ele falou, o quê? Quer dizer que você não conhece a língua aramaica? Respondi, não conheço. Não sabia o que estava falando. Fiquei falando em outras línguas, interpretando as línguas, conforme o Novo Testamento nos manda em 1 Coríntios capítulo 14. O judeu disse, ó, eu não creio no Novo Testamento. Nesse caso, não posso conversar a respeito com você, pois o que você me ouviu fazer agora, falar em línguas e interpretar, acha-se no Novo Testamento. Veja bem, no Antigo Testamento estavam em operação todos os dons do Espírito, menos as línguas e a interpretação. As línguas e a interpretação são distintivas. São diferenciadas dessa dispensação do Antigo Testamento. O Novo Testamento traz essa nova ordem da época da graça, da época do Espírito. Ele disse: Você quer dizer que você fez, que o que você fez agora se acha no Novo Testamento? E o pastor respondeu: Sim, está ali. Você conhece seu Antigo Testamento, não é verdade? Perguntou o pastor. E ele disse: Ó, sim, eu conheço, respondeu. Mas não aceito Jesus, realmente. Esta é a primeira vez que já pronunciei o nome dele. Ele não é o Messias. Eu nunca mencionei o nome dele, ele não é o Messias que nós esperamos. Pois bem, falei. Você conhece o seu Antigo Testamento, diz o pastor. No Antigo Testamento, os profetas de Deus recebiam a unção do Espírito Santo. Só para você saber, líder, eles chamavam de Espírito do Senhor. Vemos que uma palavra de sabedoria é dada a um. E vemos que uma palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, o dom da fé, ou a fé especial em operação sendo dado a todos, a outros. Eu diria a outros, como diz o texto. Continuei. É importante você ouvir esse testemunho. E vemos que os dons de curas e a operação de milagres e a profecia. Todos os dons do Espírito, alistados em 1 Coríntios 12, 8 a 10, estavam em operação no Antigo Testamento, em várias ocasiões. Você lembra disso, irmão, irmã, líder? Menos um, as línguas com a interpretação. Você já pensou nisso? Menos um, as línguas com a interpretação. Ninguém no Antigo Testamento falou em línguas e ninguém interpretou, porque as línguas e a interpretação fazem parte distintiva, diferente dessa dispensação do Novo Testamento. Então disse o judeu: Se aquilo está no Novo Testamento, então me deixe ver. Nunca li aquilo, mas vamos ver. Pastor abriu a Bíblia e leu para ele a parte de 1 Coríntios capítulo 14. Então ele disse: Ora, é possível que eu esteja errado. Você sabe, é possível que esteja errado. Vou dizer o nome dele pela segunda vez. Nunca tinha dito, disse a primeira quando eu li para vocês, e agora vai dizer a segunda vez na minha vida, sem usá-lo como palavrão. Talvez ele usasse em tom de escárnio, de gozação. Jesus pode ser o Messias? Aliás, ele até declara: Jesus pode ser o Messias. Eu voltarei aos seus cultos. Querido líder, queridos irmãos, irmãs, louvado seja Deus. Porque as línguas e a interpretação das línguas não visam somente o benefício do cristão. As línguas e a interpretação das línguas também podem ministrar aos incrédulos. Desde que vivenciadas de maneira correta, como nos diz a Bíblia. Algumas pessoas acreditam que todo falar em outras línguas é oração. E aqueles que falam em línguas estão simplesmente orando a Deus, e que é somente Deus quem compreende o que está sendo dito. Se, porém, eu estivesse orando, aquele judeu teria sabido que eu estava orando. Eu não estava orando. Porém, eu não estava orando. Estava me dirigindo à congregação em línguas. Então veio a interpretação. A interpretação daquelas línguas ministrou aquele homem judeu. Nem todas as línguas são oração. Fundamentalmente, basicamente, prioritariamente, elas são uma expressão da nossa vida devocional, da nossa verticalidade, da nossa relação de comunhão com Deus. Prioritariamente, mas nem sempre. Há, por exemplo, o dom do Espírito chamado variedade de línguas e interpretação de línguas que é manifestado para o benefício de terceiros. Por isso, nós precisamos, a partir de hoje, não é amanhã, hoje, a igreja está. Jesus está à porta de voltar e nós precisamos retomar esse ministério do dom de línguas e da variedade de línguas. Além disso, há o uso devocional das línguas, como já mencionei. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Aqui Paulo não está falando das variedades de línguas, ou seja, ministrando línguas numa assembleia pública como um dom do ministério. Aqui não. Aqui ele está falando da sua relação íntima com Deus. Paulo está falando a respeito do cristão individualmente, cheio do Espírito Santo, que emprega as línguas na sua vida de oração, sozinho. Em 1 Coríntios 14, 2 diz: em espírito fala mistérios. A tradução de Moffat traduz: está falando segredos divinos do espírito. Para o cristão que tem a plenitude do espírito, suas línguas lhe são dadas para usar constantemente na sua adoração. Adoradores, ministros de cânticos espirituais, louvadores, adoradores, de modo geral, com hinos, salmos e cânticos espirituais. As línguas ajudam na adoração, na sua devoção a Deus. Adorar a Deus é uma forma também de orar. A Bíblia diz em Atos 10, 46, a respeito de Cornélio e sua casa. Já mencionamos em outras unidades, quando começaram a falar em línguas, pois os que ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus ficaram impressionados. Falar em línguas é uma maneira sobrenatural de engrandecer a Deus. Por isso, louvor e adoração, aleluia, que nós glorifiquemos a Deus em línguas também. As línguas também são usadas como um meio de edificação espiritual. A Bíblia diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, 4. Nós não falamos normalmente que a Bíblia é a principal fonte de edificação? Pois bem, também edifica. A oração em línguas também edifica e nos conduz ao mistério da palavra. Os estudiosos da língua grega nos dizem que há uma palavra em nossa linguagem moderna que fica mais próxima do grego original do que edificar. Trata-se da palavra carregar. Em vez de edificar, trata-se da palavra carregar. Usamos a palavra carregar em conexão com carregar uma bateria. Uma tradução mais literal de 1 Coríntios 14, 4 seria: aquele que fala em língua estranha edifica-se ou é carregado por uma bateria. Inundado, repleto. E essa experiência não é para apenas alguns poucos dos filhos de Deus, é para cada um de nós. Líder, hoje é o dia da mudança na sua vida. Dou grande valor a esse meio maravilhoso e sobrenatural de edificação espiritual. É hoje o dia de você começar a orar em mistério, orar em línguas. Note que orar em línguas não é edificação mental, não é para sua mente entender, nem é edificação física. Isso a gente vai ter com alimentação, com nutrição. Não, não é edificação mental nem edificação física, mas é edificação espiritual. Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, o meu espírito, o espírito que ilumina todo o meu ser. O meu espírito acaba orando, porque o espírito ora em mim e ilumina o meu espírito que ora ao Senhor. E ora e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia Amplificada diz: o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora, mas a minha mente é improdutiva. 1 Coríntios 14, 14. Logo, orar em línguas não é para uma edificação mental, repito, mas para edificação espiritual. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. 1 Coríntios 14, 2. Aqui Paulo não está falando da variedade de línguas. Isto é, ministrar línguas numa assembleia pública como um dom do ministério. Dos cinco ministérios da igreja. Em geral, daqueles que são profetas. Paulo está falando a respeito do crente individual, cheio do Espírito, que emprega as línguas na sua vida de oração, e em espírito fala em mistério. Pastor, eu quero crescer espiritualmente, mas a minha vida estagnou, estacionou e não quer sair do lugar. Então, ore em línguas, porque falar em línguas é a porta para o sobrenatural. Irmãos, nós não estamos ministrando para líderes só para dar técnica de liderança. Temos já mais de 400 meditações e de liderança quase 100 ministrações, imagino. Mas não adianta ficar dando técnica de liderança se você não tiver, se você não estiver no espírito, se você não for um homem, uma mulher sobrenatural. Diz assim o pastor: descobri na minha própria vida, no decurso de um período de mais de 55 anos, que quanto mais eu falo em línguas, quanto mais eu oro e adoro em línguas. tanto mais manifestações dos demais dons do Espírito fico tendo também na minha vida. E quanto menos falo em línguas, tanto menos manifestação dos dons sobrenaturais do Espírito Santo tenho operado em minha vida. Quanto mais eu oro em línguas, mais outros dons. Quanto menos oro, menos dons. Quanto mais oro em línguas, mais o carro anda. Quando menos oro, menos o carro anda ou estaciona. Falar em línguas é a porta a todos os demais dons espirituais, irmãos, irmãs. Algumas pessoas querem entrar de um só pulo e obter todos os dons do Espírito, de uma vez só. Mas é necessário passar pela porta, a fim de penetrar na dimensão sobrenatural. Além disso, é conforme a vontade do Espírito Santo, e não conforme a nossa vontade. 1 Coríntios 12, 11. Em outras palavras, não podemos forçar nem encenar, nem falsificar uma manifestação dos dons do Espírito. Isso pode nos levar até a adoecer espiritualmente e pode nos levar à morte por brincar com as coisas do Espírito. A Bíblia nos ensina a desejar dons espirituais. Os melhores dons. Lembre-se, porém, que aquelas palavras foram escritas a pessoas que falavam em línguas. Não foram escritas a pessoas que não falavam. Eles falavam em línguas na igreja primitiva. Realmente, os coríntios tinham uma superabundância de falar em línguas na assembleia pública. Também tinham muitos problemas. A igreja de Corinto deu muita dor de cabeça para Paulo. Paulo teve que trabalhar muito para colocá-los no lugar, para doutriná-los corretamente. Mas eles tinham uma abundância de falar em línguas. Parece que quando esses coríntios vinham à igreja, todos eles queriam falar em línguas ao mesmo tempo. É interessante notar, no entanto, que todos ficavam falando em línguas ao mesmo tempo. E a congregação da igreja como um todo não podia ser edificada, porque ninguém compreendia o que estava sendo dito. Por isso, Paulo ordenou assim aos coríntios, que em reuniões públicas, atentos, irmãos, atentos, líderes, que em reuniões públicas somente duas ou três pessoas falassem e outra interpretasse 1 Coríntios 14, 27. Além disso, se não houvesse um intérprete presente, que essas pessoas mantivessem o silêncio na igreja, 1 Coríntios 14, 28. Uma prática na Assembleia de Deus, pelo menos na Madureira, onde eu fiquei 4 anos, o presidente tem um sino, um sininho. E quando ele toca aquele sininho, há um silêncio na igreja. Acho que nós poderíamos muito bem aplicar. E ai de quem não ficar em silêncio. Eu me lembro de ver o presidente exortar e pedir que não houvesse um só movimento. Nós precisamos retomar isso. Que não seja dessa forma, que seja de outra, mas quando dissermos um amém, que aqueles que estão debaixo da orientação do Espírito, acolham e se aquietem. Paulo não disse que os coríntios tinham recebido o dom errado. O dom não estava errado. O dom não estava errado. Eles tinham recebido o dom certo, mas estavam tão emocionados. Aí tomem cuidado, ainda mais no Brasil, né? Latino-americanos, emotivos, afetivos, estavam tão emocionados, estavam tão exuberantes, que todos eles queriam falar em línguas ao mesmo tempo e precisavam de instrução sobre o uso desse dom. Veja bem, Se todos estamos falando e louvando a Deus, se todos estamos louvando ao Senhor, é ótimo louvarmos em línguas, todos juntos. Aí é um momento de louvor. E ao mesmo tempo, glória a Deus, aí é um momento de glorificação. Mas certamente estaria errado se todos começassem a falar em línguas enquanto o pregador estivesse procurando pregar ou ensinar. Pastor está querendo pregar ou ensinar, ou pregador, e as pessoas estão lá falando todas em línguas. Aí não é possível. Outro dia eu disse a um diácono amado que mais se destacou na faculdade de teologia, nesse primeiro ano, que até a música de fundo chamava a atenção, tirava um pouco da atenção da pregação que ele mesmo fazia. E não seria certo se alguém passasse uma hora falando em línguas, irmãos e irmãs, sem nenhuma interpretação. Nós podemos fazer isso à noite, na madrugada, nas nossas horas de comunhão. A pessoa que falava seria edificada, mas o ouvinte não tiraria nenhum proveito disso, se isso fosse público. Se for individual, aleluia. Se não for individual, não vai ter proveito para todos. Quando for para todos, que dois ou três falem e alguém interprete. Mesmo nas igrejas pentecostais que estão perdendo a chama do Espírito, o fogo do Espírito, eu me alegro porque agora estou pastoreando a segunda igreja aqui do campo. E é uma igreja genuinamente pentecostal e os irmãos têm liberdade no espírito. Fico muito feliz mesmo, muito feliz. Mas quando for necessário, nós vamos dizer amém e amém é amém. Foi por isso que a Bíblia diz que é melhor falar algumas poucas palavras com o nosso entendimento, a fim de podermos ensinar ao próximo do que falar 10 mil palavras em línguas, a não ser que falemos em línguas e interpretemos aquilo que dissemos, a fim de que todos sejam edificados. 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós, diz o apóstolo Paulo. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros do que falar 10 mil palavras em outra língua. Certamente ele deixava para falar as 10 mil palavras na sua comunhão individual com Deus, mas ele preferia falar 5 palavras que edificassem a todos. Ah, estamos desejando. Igrejas históricas e tradicionais recuperando, assim como na Reforma se recuperou o sacerdócio universal de todos os crentes, na Idade Média se recuperou por volta, por causa dos carismas, das ordens religiosas, muito do que o Evangelho tinha perdido. Cada ordem que ia surgindo ia resgatando um elemento do Evangelho que tinha se esfriado em todo o período medieval, depois da igreja primitiva. Na reforma, o sacerdócio universal de todos os crentes e só a Bíblia. E no movimento pentecostal, fruto dos movimentos de santidade, final do século XIX, a abertura de novo para aquilo que se vivia na igreja primitiva. Mas isso tudo tem que ser feito com decência e ordem. Não é impedir o Espírito Santo, não. Deixa o Espírito fazer. Outro dia acabamos o culto e as irmãs começaram a orar e a brasa viva, o fogo desceu e foi tremendo. Algumas pessoas, no entanto, fizeram tempestade num copo d'água, por assim dizer, nesse assunto de Paulo. Disseram que Paulo estava querendo dizer que os coríntios não deviam falar em línguas de modo nenhum. Isso é mentira! Isso é do diabo! Não pode ter sido essa sua intenção. Pois veja que ele falou no versículo 18: dou graças a Deus porque oro em outras línguas mais do que todos vocês. Ora, ele cairia numa contradição, elementar, básica. Que uma criancinha não cairia numa linha de raciocínio de uma criancinha de 7 anos. Ou menos. Hoje em dia, as crianças estão extremamente espertas, ativas. Então, líderes, Paulo estava dizendo que seria melhor para ele ficar diante da congregação e falar 5 palavras no próprio idioma, de modo que as pessoas pudessem entender. Entendê-lo e ele pudesse ensinar aos outros, do que seria falar 10 mil palavras em línguas sem interpretação. Mas Paulo não sugeriria para corrigirmos um erro, que para corrigirmos um erro, me perdoem, mas Paulo não sugeriria que para corrigirmos um erro, que era todo mundo falar ao mesmo tempo, 5 mil palavras e ninguém entender nada, cometêssemos um outro erro. Qual seria o outro erro? Abandonarmos totalmente o falar em línguas, que é o que está acontecendo em muitas igrejas históricas há muitos séculos. Basta recebermos instruções, basta ter instrução no púlpito, na liderança da igreja, a respeito do uso público desse dom. Somos ordenados a procurar com zelo, nessa segunda etapa que estamos iniciando em Entre Folhas, são dois trabalhos diferentes, irmãos. Entre Folhas está iniciando o segundo passo. Vargem Alegre ainda está no primeiro. Somos ordenados a procurar com zelo os melhores dons. E eu tenho dito àqueles que vão iniciar o segundo passo, já iniciamos o segundo passo, e no primeiro dia o Senhor nos deu uma vida que se converteu e que disse que quer ser batizado. Já era fruto do trabalho dos irmãos, da filha, dos familiares, do pastor Sebastião Jessé, de muitos anos, já era fruto deles. Nós só fomos lá para colher. E a glória toda é do Senhor. Ao fazermos assim, andaremos em mais poder, irmãos e irmãs, líderes, e seremos mais eficazes em nossa vida cristã. Passaremos pela porta do batismo do Espírito Santo, a fim de recebermos os gloriosos dons espirituais que Deus prometeu àqueles que creem na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, líder, receba hoje o batismo no Espírito Santo. Se não recebeu ainda nas outras ministrações, não é possível. Receba agora, em nome de Jesus. Diga, eu recebo em nome de Jesus o batismo no Espírito Santo. Eu recebo tudo que Deus tem para mim. Estou totalmente convicto de que se nós estivéssemos sensíveis e receptivos ao Espírito Santo, Ele que sabe o que vai acontecer no futuro, e Ele nos mostrará as coisas que hão de vir, João 16, 13, Ele equipará cada um de nós para aquilo que nos aguarda na vida, se nos rendermos a Ele, se renda a Ele hoje. Se não aceitou Jesus, aceite a Ele hoje. Diga, Senhor, eu me arrependo de ter ficado longe do Senhor e te aceito como Salvador do meu pecado, do meu distanciamento de Ti, da minha desobediência. Me arrependo verdadeiramente. Estou voltando hoje para a comunhão com o Senhor, ou estou começando hoje a comunhão com o Senhor. Te aceito como Senhor da minha vida. E se você já é um cristão, diga: chega de perder tempo. Chega de ser um crente morno. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Orar em línguas e falar em línguas. Líder, é uma maneira de fazer. Líderes, é uma maneira de fazer isso. É um modo de ser espiritualmente edificado, a fim de preparar-se e estar pronto para tudo quanto possa ocorrer no futuro. O que está para acontecer com a igreja nesses últimos dias. É maravilhoso o que o Senhor está fazendo nesses dias. Você, como crente cheio do Espírito, está tirando pleno proveito do dom de línguas? Você, como crente cheio do Espírito Santo de Deus, convertido há 5 anos, há 7 anos, há 12 anos, você está tirando proveito de tudo aquilo que Jesus tem a dar para você, tem a conceder para você em termos de vida plena e abundante e eterna? Você está aproveitando tudo que o Espírito Santo tem para você ou você está morno? Deus tem dado a cada um de nós, líderes, um meio sobrenatural de nos edificar espiritualmente. Deus tem dado a nós um meio sobrenatural de comunicação com Ele. Você está tirando pleno proveito desse dom do Espírito? O falar em outras línguas que Deus tem colocado à disposição de cada um dos seus filhos? Que Deus abençoe você poderosamente e hoje ele libere sobre você as bênçãos e o dom de línguas. Eu vou orar por você agora. E eu peço que agora você só diga o seguinte para o Senhor: Senhor, eu recebo. Não é para ficar dizendo, Senhor, daqui a 1 ano eu quero receber. Não, diga, Senhor, eu recebo. Tudo que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, eu sei que o Senhor mora no coração da maioria desses irmãos e irmãs, desses líderes e dessas líderes. Derrama sobre eles do óleo fresco, derrama sobre eles do vinho novo. Derrama sobre eles do teu Espírito Santo, do vento impetuoso, das línguas repartidas como fogo, agora! E que eles possam usufruir de tudo aquilo que representa um novo nascimento e que eles possam experimentar de tudo aquilo que o batismo no Espírito Santo tem para eles. Que eles recebam hoje, em particular, o dom de línguas estranhas. E de variedade de línguas. Também venho fazer parte ativa dos 5 ministérios da igreja e recebam dos 9 dons que o Senhor tem a dar a cada um de nós. Que eles digam que recebem essa palavra e recebendo, o Senhor opere um rebuliço e dê poder e autoridade à igreja. Para que ela seja a noiva amada do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a poderosa unção, o dom de línguas e a variedade de línguas seja distribuída agora. Por todos aqueles que ouvem e até por aqueles que não ouvem, Senhor, que esse fogo se espalhe por toda parte, capacitando líderes a viver uma vida com poder, para a honra e glória do teu nome. Que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. E amém. Meus queridos irmãos, eu cito para vocês, além dos textos do pastor Kenneth, um texto também que li do pastor Howard Carter, questões e perguntas sobre o espírito. Perguntas e respostas sobre os dons espirituais. É de Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, Harrison House, 1976, página 120, para você procurar aí na internet ou comprar numa livraria evangélica. Você precisa ter esse material. Tá bem? E na próxima unidade, provavelmente no domingo, porque amanhã nós temos muitas tarefas, não sei se vou conseguir, ou amanhã ou segunda, nós vamos falar sobre o capítulo 8, que é a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, um grande abraço, aleluia, amém.